Voo 2043, decola 45, controle do Salvador, 1208. Bom voo. 208, boa noite. Controle, boa noite, Gol 2043, decolou, vai cruzando 1.300 pés na Andael. Gol 2043, contato radar na decolagem, sul para o 360, via saída da El. 360 da El, ONU, página 2043. A gente aguarda transferência, bom 096, descendo para 2500 pés. Gente, valeu. Prossiga. Já, já, Michel. Boa. Oi, Salvador. É o Gol na 096, boa noite. 2, Minha por 372. Gol na 096, pouso autorizado, pista 1 na 0, vento 080 graus, zona 2, né? Livre pouso, pista 1 na 0, Gol na 096. Torre, confirma o vento com 096, por gentileza? 080 graus com 119. Sente. Torre Salvador, agora sim, estamos 3858, aprovamos com 0 e aviso o tráfego na VM. Mantenha o ponto de espera, está 3858. Latam 3858, após a passagem do Boeing da Gol na costa final, a linha mantém. Após o Boeing, a linha mantém. Área mantém. Altânia 288, boa noite. 251288, 2043, boa noite. No 3, acione identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, altímetro 1011, 109. Livre na Foxtrot, Gol 1096. Na Fox, na próxima direita, aí. Firma após a Eco, a Fox, a próxima direita. A próxima direita, 1096. Confirmando no 096, não livre a pista na Taxi Eco, livre na Foxtrot, senhor. Ok, não vai livrar na Eco, vai livrar na Foxtrot, ou no 096. Grato. São 3858, autorizado decolagem, vento 08, 0 graus, 13, né? Decolagem autorizada, 1, 0, 3, 2, 1. Boa noite, Azul 4298, identifique, chegada a mar e desça até nível de voo 050, altímetro, 1091. Decola 55, controle Salvador 1208, bom voo. 208, boa, são 3258. Controle Salvador, boa, são 3858. Boa noite, 3858, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via saída Momo para o 370-3858. 3858, pode voar direto à posição Momo? Autorizado, 3858. Boa, de Momo, está 3858. Controle, haveria possibilidade de coordenar junto ao centro recíproco e para voarmos por aqui? Muito obrigado. Quatro, dois, nove, oito. A um, faça uma centena, reduza para 2109. Michelin 13 no 3, após a posição pelo, vai voltar a V366, descer para 2500, está autorizado para a aeronave, reporte estabilizado. Michelin 13 no 3. Boa noite, 3305, acione identificação. Chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 060, altímetro no 09. Está autorizado direto a Buco, porém sub mantém o nível 350, aguardando 370. Sub mantém 370, na proa de Buco, muito obrigado. Pode confirmar, para subir para o 35 ou para o 370? 350, vai subir para o nível 350, aguardando a autorização do 37 com centro de exercício. Então sobe para o 350, foi de... Então 3858, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45, Tan 3858, boa noite. Tan 3858, uma boa noite. Tan 3858, 3628, descendo para 4.000 pés, autorizado final RNAVE. Reporte estabilizado, seu número 2 na aproximação. Observador, boa noite, 2782, informação e linha forte, ideal descida. Azul 2782, boa noite, acione identificação, Starmari, reporte descida, número 4 na aproximação, 1011 ao ajuste. Chegada Mari, identificou, é o quarto na aproximação, Papango Lima Vitor Delta, boa noite, aciona identificação, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro 011. Identificou 4.011, Lima Vitor Delta. Oxenema 3 no 3, Rui Serra Vitor 366, está autorizado final em nave e reporte estabilizado. Permanece o ajuste 1011. Quanto 298, vou encerrar Vitor 366, desça para 25.00 pés, estou autorizado final de nave, reporte estabilizado, continua número 2 na aproximação. Quanto 366, desça para 2500, 4298, visual com o tráfego à frente, como número 248, 305, desça para 4.000 pés. 305, 4.000 pés. 4.000 pés, 330. O azul 2782 vai descer até o nível de voo 050. 050 2782. Xenem 313, passando Serra Vitor 366, está autorizado o final de nave. Xenem agora a torre 1895. 295, obrigado, 316. Boa noite. 3, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 139. Sim, posição, proxenéria 3, 1-3. Do 4298, reduza para aproximação, autorizado sinais nave, torre 1895. Autorizado sinais nave, torre 1495, azul 3305, vou encerrar a vista 366, desça para 2500 pés, autorizado final RNAVE, reporte estabilizado na final. Autorizado estabilizado, 3306. Oceané 6313, solo 11, olhe para a primeira direita, solo 1211. 1, Oceané 6313. Lima Vitor Delta, reduz a velocidade para 1909. 1909, Lima Vitor Delta. Azul 2782, vou encerrar a vista 366, desça para 2500 pés, azul 1011. Autorizado sinal de nave, agora o número 3 na aproximação, reposto estabilizado. 2500 pés, L366, 611, reposto sinal estabilizado. 2782, número 3 será a aproximação. Azul 4298, pista livre, pouso autorizado. Vento 080 graus, 129. Autorizado pouso, estão na zero, azul, 4297. 5, autorizado final de nave, agora com a torre, 1862. 1895. 2, 4, 5. Proxar 3305. Proxar 3305, continue a aproximação, aguardando a pista livre, o QNH 101. Aguardo o Proxar 3305. Azul 4298, solo zona 3, ao livrar a primeira direita, solo 1 211. Direita 211, azul 4298. Prossegui o procedimento ali para a vida dela. Sim, Vitor Delta, está sob vetoração agora, curva à direita, vou na proa 220, limite da proa radial 280 de Salvador. 220, limite a 280 de Salvador, Lima, Vitor Delta. 3305, pouso autorizado, 20080 graus, zona 3, mais. Livro pouso, 3305. Para 2500 pés, ajuste 1011, Lima, Vitor Delta. 2,5 milhões, Lima 8 Delta. 2782, passa Serra Vitor 366, Torre 1895, composto. 2900, bom trabalho, boa noite. 23. Lima Vitor Delta, reassuma navegação na proa do Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, 1011, ajuste, e reduz essa velocidade para 1,70 nós. Lima Vitor Delta. Direto 366, 1011, 1,70, reduzindo a Lima Vitor Delta, 2,5. Última aproximação, aguardando pista livre 611, 72. Zona 3305, solo ao zona 6, ao livrar a primeira direita, solo 1, 2, zona 1. Ao livrar 2, zona 1, 3305. Azul 2782, pouso autorizado, pistão na 0, vento 080 graus, na 3, nós. Pouso autorizado na 1-0, já travado, 2782. 2, boa, Papatango Lima, Vitor Delta. Papatango Lima, Vitor Delta, reporte Serra Vitor 372, QNH 101. 372, que eu fico vento? 080 graus, com 13, nós. Obrigado. Pousa na 1-0, Lima Vitor Delta. Ah, na 1-7, já. Sim, reporte para o cancelamento do plano de instrumento. Passou o 372, propõe mudança de regras, circular para 17, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, plano de instrumento cancelado agora 2319, curva esquerda, reposta base pela direita da 10. Corrijo da 17. Passará na base da 17, pela direita da 17, Lima Vitor Delta. Azul 2782, solo aos 20, Oliveira primeira direita, solo 1211. Primeira direita, solo 211, 2782. Lima Vitor Delta, pouso autorizado, pista 17, vento 080 graus, 12 mais. Verive pouso 17, Lima Vitor Delta. Após o pouso, confirme bate. Aero está. Lima Vitor Delta, solo aos 22, autorizado o backtrack, parte 5 na escola. Boa noite, Rio 5974, acione identificação, chegada bom, se desça para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 09. Agora pronto, Oceania 63, Salvador, boa noite. Boa noite, Oceania 3 no 0, autorizado linha de decolar, pistando 0, vento 080 graus, 149, no Senegal no 0, 1 no 1. No 0 no 1, liga linha de decolar, 10, Oceania 3. Decolagem 3-1, pode chamar o controle? Agora, senhor, 120, decimal 8, decolou os 3-1. Sou eu, Salvador, chinelo 6310, boa noite. Boa noite, 6310, contato radar na decolagem. Suba via saída PUCA até o nível 350. PUCA 350, via chinelo 974 após pelo Rio Serravito 366, desce para 250 pés. E 11 permanece o ajuste, autorizado final RNAV, após estabilizado. É, a gente pode fazer o POR, após pelo a gente pode voar atrás e interpretar o avião. Matheus, então, pois pelo voa TASA, desce para 2000 pés, autorizado o procedimento VOR DME para sugestão no zero. Foi estabilizado na radial 278 de Salvador. Ok, após pelo dado, descendo para 278, foi mais estabilizado na radial 278 de Salvador. Boa noite, Bono 096, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 080 graus, 129, Kenegal no 0, 111. Autorizado a alinhar, decolar no 0, voo 1096. autorizado aí, o 5974. Visual com campo? Afirmo. Tá visual com a pista, Rio 5974? Totalmente. O Rio 18.95, autorizado final do VOR DME para pista 10. Rio 5974. Boa noite, bom fluxo. 1895, Rio 5974. Xenem 310, agora com Recife, frequência 12.085 e alterne a frequência 12545. O Xenem 310, então boa noite. 2685, 2545, boa noite também, o Xenem 310. Já iniciando o rolagem para o Sinuzão. Está visual, Rio 5974. 5974, check-in, pouso autorizado na pista no zero. Vento 080 graus, 12 nós, que negal no zero, no 1. Ele repousa aí o 5974, baixa a trava. 96 decolou os 3-8, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, gol 1096. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370. Sobe via saída Momo para 370, voo no 096. Vento 080 graus com 129. 080 com 12, obrigado. Boa noite, voo 2175, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Alinha e manter na pista no zero, voo 2175. Rio 5974, no solo 41, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 1, senhor. Autorizado decolar da pista no zero, vento 080 graus, 129, que legal no zero, 11. Nível decolagem pista 10.011, igual 21075, decolado aos 43, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Salvador 120.8, voo 2175, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou 2175, passando na 1500 PR. Contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na proa de letra. 360 na letra, 2175. Controle, alguma possibilidade de 2175 voar Mótima? No momento, negativo. Mantém ainda